Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Quaternalha. Até bem recentemente, o Brasil tem sido um país que na música clássica se destaca por seus valores individuais. Uma certa falta de vocação para o esforço coletivo integrado acaba por exacerbar a individualidade e nunca permite ao país criar condições para que grandes orquestras ou grupos de câmara se desenvolvam ao patamar comparável ao de nossos solistas. Porém, na última década, há um verdadeiro surto de formações múltiplas de violões em todas as regiões do país. O grupo que inaugurou esta tendência e que tem orientado sua atividade de uma forma modelar e inovadora, planejando a longo prazo e colhendo os frutos de um trabalho sério e disciplinado, onde o resultado final é maior que a soma das qualidades individuais de seus integrantes, é o Quaternalha. E para falar dele, temos aqui um dos membros fundadores do grupo, que além de violonista é também professor de estética na FAAN, Sidney Molina. Bom, o Quaternalha começou em 1992. Começou como um grupo de amigos que resolveu experimentar seus violões novos, né? Na primeira reunião do Quaternalha estavam presentes o Guilherme de Camargo, o Eduardo Fleury, o Daniel Clemente e eu. Depois dos dois primeiros concertos, o Guilherme de Camargo estava com um plano de estudar na Europa e começou a pensar mais nisso e não continuou no trabalho. Entrou o Breno Chaves. E é essa que a gente considera a primeira formação. Perguntei a Sidney Molina quais tinham sido as influências imediatas sobre a atuação do Quaternalha nesse momento de formação. Com violões, sem dúvida nenhuma, o Duo Abreu. Não era a coisa que a gente ouvia, que era mais ou menos unânime, e mesmo com as mudanças na formação do quarteto, continua sendo um elo que junte perfeição, identidade estilística, inteligência musical, fluência e uma energia, uma vitalidade, que é também uma busca do nosso trabalho, uma coisa quente. Mas eu acredito que como inspiração também grandes grupos de câmara para fora do ambiente violonístico também. Isso também sempre foi um sinal. Agora, eu acredito que nos anos 90, o desenvolvimento da formação quarteto de violões foi assim impressionante. Ouvimos de Radamés Inátali o terceiro movimento vivo do quarteto número 1, arranjado para quatro violões pelo próprio compositor, interpretado pelo Quaternalha na sua formação de Fernando Lima, João Luiz Rezende, Fábio Ramazina e Sidney Molina. Em qualquer grupo de câmara, encontramos uma espécie de equilíbrio ideal entre variedade e simetria. Isso é muito difícil de se conseguir em quatro instrumentos idênticos. Sidney Molina fala sobre os problemas de se escrever música eficiente para quatro violões. Que a gente tem uma estrutura a quatro partes, né, muito presente na música ocidental. enfim, desde quartetos vocais até os quartetos de cordas, etc. Então, o compositor aprende a escrever a quatro vozes, né? Eu acho que, na verdade, não existe nenhuma razão de essência que faça com que quartetos sejam mais interessantes do que trios, né? Eu acho que talvez os quartetos estejam sendo mais bem usados enquanto escrita do que trios. Muito do apelo de um grupo de câmara está na interação e diálogo entre os integrantes, tanto musical quanto cenicamente. Bom, todos tinham tido experiências assim, como solistas naquela passagem entre o nível de estudante e o pré-profissional. A gente vê, talvez na história dos grupos camerísticos, não é, que a gente tem dois tipos de grupos, né? Os formados por grandes figuras, grandes solistas e de destaque nos seus instrumentos, e a gente tem os grupos que se propõem a um trabalho de grupo. Porque quando você vai fazer um tipo de trabalho que tem hora marcada, né, ele tem que partir de algumas condições apriorísticas práticas que permitam viabilizar o trabalho em pouco tempo. Não dá tempo de a gente experimentar tudo, fazer com que cada um ocupe a função que tem, que vai fazer com que o todo soe melhor, né? Enfim, um processo de estudo conjunto. Ouvimos de Tom Jobim, Chora Coração, de Crônica da Casa Assassinada, arranjo para quatro violões de João Luiz Rezende, interpretado pelo Quaternalha, formado por Fernando Lima, João Luiz, Fábio Ramazina e Sidney Molina. Grupos de câmara dificilmente conseguem se estabelecer com a solidez necessária para se tornarem uma alternativa exclusiva de atividade profissional, especialmente no Brasil, que não tem uma tradição muito forte no setor. Mas o Quaternalha, desde o início, quebrou este paradigma. Nessa primeira formação, nós tivemos a possibilidade de ter um projeto aprovado por um banco, que o Banespa, na época, tinha uma série de apoios culturais, para fazer uma série de concertos pelo interior de São Paulo. Sidney Molina. Então, nós tivemos, com um ano e pouco de trabalho, uma possibilidade de fazer uma turnê, não é? E isso abriu, assim, para nós que estávamos, por puro prazer, fazendo aquele trabalho, abriu uma perspectiva de fato profissional. E que havia um interesse pela química que a gente conseguiu e pela a própria originalidade do trabalho despertava um interesse. A gente tocou em cidades muito pequenas, algumas das quais acho que nunca tinham tido um concerto de violão, né? E depois uma boa participação num prêmio Eldorado, em que a gente chegou a se apresentar duas vezes no Cultura Artística, etc. Esse foi o fechamento desse trabalho com o Daniel Clemente, que saiu logo depois, e entrou o Fábio Ramazina, que está no quarteto comigo até hoje, é quase um cofundador, porque nesses 14 anos de trabalho ele está comigo em 12 deles. Thank you. Ouvimos de Rodrigo Vita a Sonata para Quatro Violões, tocada pelo Quaternalha, formado por Fernando Lima, João Luiz Rezende, Fábio Ramazina e Sidney Molina. Na sua segunda formação, o Quaternalha teve o mérito de se tornar um dos primeiros grupos brasileiros a gravar um CD de música clássica independente, totalmente nacional. O trabalho já estava estruturado, a gente já tinha um repertório maior e começou a ocorrer a ideia de que poderia ser interessante fazer uma gravação. Sidney Molina. Não havia nenhuma gravação em CD, compact disc, feita no Brasil. Só quem estava com uma carreira internacional, enfim, algumas gravações do Turíbio Santos. A gente perambulou estúdios e estúdios até perceber que ninguém sabia como gravar um quarteto de violões. A gente acabou chegando numa combinação que foi a gravação numa igreja, às madrugadas, silenciosas, a utilização do engenheiro de som que tem o hábito de gravar música erudita e a presença de um consultor musical ou de um produtor musical, como às vezes é chamado, tanto na preparação do repertório quanto no ato de gravação. O repertório desse disco, ele já apontava três caminhos da nossa atuação, que são os caminhos, as três vertentes principais, né? Uma é trabalhar num repertório já estabelecido para quatro violões, que a gente depois foi descobrir que não era tão pequeno assim, mas que é relativamente pequeno. Ouvimos de Federico Moreno Torroba, Fiesta en el Pueblo, da série Estampas, tocado pelo Quaternalha, formado por Breno Chaves, Eduardo Fleury, Fábio Ramazzini e Sidney Molina, numa gravação ao vivo feita em Los Angeles em 1999. Como o repertório original não cobre uma vasta gama de estilos, muito do trabalho de um quarteto de violões forçosamente tem de recorrer a transcrições. Sidney Molina. Bom, as transcrições, como segunda vertente, é um potencial bastante grande também do trabalho de quatro violões, mas que também carecia de ser gravado com um rigor maior, de sonoridade, de coesão, de coerência e consistência em articulações, em sonoridade mesmo dos quatro instrumentistas, que tinha quase que como parecer um único instrumento, né? Thank you. Ouvimos de Tobias Hume, The Passion of Music, extraído de Intaolatura, numa transcrição de Gilbert Bibarian, interpretado pelo Quaternalha na sua formação Breno Chaves, Eduardo Fleury, Fábio Ramazina e Sidney Molina. Uma formação inusitada tem a liberdade e a necessidade de recorrer a um repertório inusitado, e isso levou o Quaternalha a colaborar intensamente com uma nova geração de compositores. E a terceira vertente, quer dizer, além das peças originais para a formação e das transcrições, é a que para nós parecia aquela altura a menos promissora e que se revelou ao longo da nossa trajetória como uma das mais, de maior potencial, a de peças escritas para o grupo. Ouvimos de Paulo Bellinati A Furiosa, tocada pelo Quaternalha, aliás, uma música dedicada ao Quaternalha, gravado ao vivo em São Paulo em 2004, pelo Quaternalha, formado por Fernando Lima, João Luiz, Fábio Ramazina e Sidney Molina, com a participação do compositor Paulo Bellinati tocando o cavaquinho. A segunda gravação do Quaternalha teve a honra de ser indicada para o Prêmio Sharp de melhor CD de música clássica em 97, como explica Sidney Molina. Nós somos obrigados a renovar o repertório rapidamente, né? E aí é um disco, o disco chamado Antique, de 96. Esse disco ele foi finalista do Prêmio Sharp. Vocês acham que cada gravação marca um momento do grupo? Elas são um mapa, né, do nosso trabalho, porque... Até porque é um pouco da vida de um concertista, é o que sobra, né? Sobram as gravações e a memória das pessoas dos concertos, né? Ouvimos de Bach o terceiro movimento Allegro do Concerto para Quatro Cravos e Orquestra, numa transcrição de Fábio Ramazina para quatro violões, interpretado pelo Quaternalha, composto por Fernando Lima, João Luiz Rezende, Fábio Ramazina e Sidney Molina. A excelente aceitação no cenário brasileiro levou o Quaternalha às suas primeiras atuações fora do país, como nos conta Sidney Molina. Nós tivemos a nossa primeira saída do Brasil em 96. Quando a gente estava gravando o segundo disco, já tinha o primeiro, num festival internacional de violão de Montevideo, no Uruguai. Foi uma experiência muito rica, porque nós conhecemos pessoalmente o Léo Brauer, enfim, né? E a partir daí estreitaram-se os laços entre nós, e a partir do Brauer, não, a gente já percebe um uso dos violões, né? ele guarda uma inteligência musical de utilização dos instrumentos, né? De controle de harmônicos, de efeitos estereofônicos, né? Muito que nos interessava bastante explorar. Ouvimos de Leo Brauer a tocata para quatro violões, interpretada pelo Quaternalha, na sua formação Breno Chaves, Eduardo Fleury, Fábio Ramazzini e Sidney Molina. Manter um grupo de câmara é um feito administrativo tanto quanto um feito artístico, e o Quaternalha tem atuado de forma exemplar em ambos os territórios. A gente teve a primeira ida aos Estados Unidos em 97, e em 98 a gente também tem um marco importante para a carreira, que foi uma premiação no concurso internacional de violão de Havana, em Cuba. Sidney Molina. Como as coisas não aconteceram para nós daquela maneira que um adolescente sonha, né, que é um dia tocar e ter o homem, o empresário da gravadora e da série de concertos assistindo, e daí ele se levanta e fala, vocês, né? E a partir de então está tudo resolvido. Nós, por circunstâncias, tínhamos que aprender a cuidar da nossa vida, né? Entre um ensaio e outro, entre um estudo individual e outro, entre uma pesquisa de repertório e outra. A gente procura partilhar as coisas, as menos desagradáveis e as mais desagradáveis entre nós, né? Um dos membros do grupo, infelizmente, teve de abandoná-lo por um problema médico que o incapacitou para tocar. E o experiente violonista e compositor Paulo Porto Alegre fez uma transição até a formação atual. Isso coincidiu com o próximo CD do Quaternalha, como nos conta Sidney Molina. Foi o disco Forró Bodó, produzido pelo compositor e pianista violonista Guiberto Gismonti. O contato com Gismonti começou logo depois dos primeiros dois discos chegar nas mãos dele. E ele nos ligou espontaneamente, interessado no trabalho. E aí começou a nascer uma amizade e o início de um projeto que demorou 4 anos para ficar pronto. O Egberto foi o produtor e, portanto, ele foi um quinto elemento a pensar todas as questões, sonoridade, repertório, etc. Ele mesmo escreveu 4 peças para o Quaternalha, né? O que enriqueceu bastante o repertório. Thank you. Ouvimos de Egberto Gismonti Forrobodó, tocado pelo Quaternalha, composto por Fernando Lima, João Luiz, Fábio Ramazzini e Sidney Molina, numa gravação ao vivo feita em São Paulo em 2004. A nova formação do Quaternalha inclui dois jovens violonistas que trouxeram um renovado entusiasmo pelo trabalho do grupo e marca o lançamento daquele que deve ser o primeiro DVD de um artista clássico brasileiro, Sidney Molina. Eu e o Fábio passamos a trabalhar com o Fernando Lima e o João Luiz. São muito jovens. 2002. Né? 2002, são muito jovens, né? Muito jovens. Eles, né, tinham recém saído de faculdade. De faculdade. Né? Eu acompanhei um pouco do trabalho deles como professor lá de estética musical e de violão na FAAN. E eu acho que a gente atinge o que eu diria uma curiosa maturidade, né? Juntando dois violonistas que estão praticamente desde o início do trabalho, com dois jovens super talentosos. Vocês com eles já fizeram então o primeiro DVD. É o primeiro DVD de um artista clássico brasileiro? A gente nunca pode, né, dizer com certeza, mas que eu tenha conhecimento, sim. Uhum. Conhecimento, sim. E também o CD Presença, que foi em 2004, que continua esse trabalho em cima de um repertório brasileiro, né? Ouvimos de Sérgio Molina fragmentos de O Percurso das Almas Cansadas para quatro violões e orquestra de cordas. Aos violões, o Quaternalha, formado por Fernando Lima, João Luiz, Fábio Ramazzini e Sidney Molina, acompanhado pela orquestra do Festival Internacional de Round Top, sob a regência de Marcelo Bussique, gravado ao vivo em Round Top, nos Estados Unidos, em 2005. Sidney Molina. Eu acho que a gente vive nessa formação, ela está meio que na infância dela, a formação Quarteto de Violões, né? Eu diria que ela tem... O terreno está mais ou menos como estava para o Segovia no início do século XX, o repertório para violão solo, né? Ele tinha que experimentar muita coisa. A nossa postura em relação ao repertório, vamos dizer assim, ela é talvez mais fenomenológica, né? Do que estruturalista, né? A gente não vem com ideias prontas e fala assim, bom... Isto é o que nós consideramos eficiente ou correto, ou mais promissor, ou melhor. É algo que a gente se dispõe a experimentar um pouco. Tem algumas peças do nosso repertório que nós não gravamos, nunca gravamos, como Torroba, por exemplo. E tem algumas peças que nós gostaríamos de gravar novamente também, com a nova formação e com a experiência desses 12, 14 anos de trabalho. Thank you.